E é nestes voltas e revoltas desta vida que iniciamos a 195ª edição deste espaço radiofónico intitulado de seu nome Conversas Aleatórias, uma edição que vai para o ar e que está a ser também gravada neste dia que é o dia 13º do 6º mês do 2017º ano DC, depois de Carlos. Aqui, como sempre, estão três conversadores natos. Natos ou nados? Natos? Inados. Não, Nasceram. natos. É natos, que é uma Mas. coisa que. Começa. Que ou inatos, neste caso, porque é uma coisa que já vem connosco, já nasceu connosco, é assim que se chama. Mas também Portanto, pode ser nato. não sei nadar. Eu Joaquim sei. Pereira, que aliás esta voz, Inconfundível. exatamente, que estão aqui a escutar os microfones da Antena Web, Grupo de Comunicação e Rádio Central. Também temos à nossa direita o Nuno Miguel. Muito boa tarde. No Miguel, ainda vamos em um minuto e tal do programa, já estou farto de rir. É o intitulado do nome, é o do milionésimo. O caso que eu acabo de dizer era o programa 195, 13 de junho de 2017. Mas numa linguagem que só ele consegue elaborar com o seu nível cultural bastante acentuado. E eu que acabei de dizer, nível cultural bastante acentuado. Ora, boa tarde, boa noite, como é que estão? Eu sou o Nuno António. Ah, eu sou o Santo António. O que é que eu disse a semana passada? Quem é que ia ganhar as marchas? Alfama, pois, mas era quem é a segunda vez consecutiva, não é? Uma vez assim, não é? É um vencedor crónico, não é verdade? Nos últimos anos, O tem sido. Alfama é campeão há menos tempo consecutivo que o No que o Sporting Benfica. Benfica. É verdade. Pronto. Antecipei. Aliás, e não só, até do que o próprio Juventus. Até menos que eu. Muito boa tarde a todos. E vamos ver se ganhamos um pouco de juízo, que isto já está a descambar. Hoje, já agora, só por curiosidade, e precisamos a falar de alto nível cultural, ou nível cultural acentuado, vocês sabem qual é que foi o clube campeão mais vezes consecutivas no continente europeu? Eu vou responder-vos. Partizan Belgrado, Estrela Não, Vermelha. senhor. Não, Foi o senhor. Boca Júnior. Continente Europa. Europeu. Europa. Foi o Rangers, o Celtic. Não, não. Foi o Rosenborg. Foi É verdade, campeão consecutivo 12 vezes. muito belo. Campeão da Europa? Campeão da Europa. Não. Sim, campeão na Nacional. Europa, Ah, campeão nacional. Num nacional. campeonato localizado na Europa. Também é verdade, diga-se de passagem, que naquele campeonato, se calhar o canadiense conseguia ficar em segundo lugar na primeira divisão Não subestimes norueguesa. o valor norueguês futebolístico. É verdade, e o bacalhau é muito bom. Exatamente. Por acaso. Ora, hoje temos um tema comum à emissão toda, mas que vai saltar aqui registros, certamente recordações, até aqui momentos de pergunta e resposta entre nós, para ver se conseguimos acertar. Vamos. Não, não, não, o Quinzinho já está a tentar espreitar para o livro que eu tenho aqui na mão. Pois Não, estás com o livro, eu não, sou com li não. sem livro e tenho de responder. Ah, estamos aqui Não, numa não. troca de ideias e números. Então vamos lá ver. Ora, sábado foi o dia de Portugal, de Camões, das comunidades portuguesas, e embalado por isso, eu trouxe os dados de Portugal, dos jovens portugueses, deste ano. Ou seja, coisas atualizadas, um pequeno livrinho que saiu há pouco tempo, dados que saíram há pouco tempo. Tu Hã? sabes em que ano é que morreu Camões? 1572. Errado, já não Então. passas de classe. Então, foi no Ele Natal. morreu com a pátria quando os filipinos invadiram Portugal 1580. e Também não falha por muito. Falhaste. se dissesse 1420 também não erravas por muito. Foi 1500 e ele disse: morre com a pátria. Disse? Ligou-lhe antes de morrer. Não, se ele faleceu em 1580, Por isso só é que falha por 2 anos. se faz, no dia 10 de junho, por isso é que se faz coisas da pátria. Coisa da pátria. O novo programa da Antena Web. Estes dados foram publicados. Ainda não. Já agora saltam-me aqui os meus neurónios. O que é uma pátria? Pater. Pátria. Pai. Pai todos nós portugueses. Portugueses neste caso, Sim, é pai mas das é o boas pai pessoas daquela. daquela terra. Dados publicados a 31 de março de 2017, um livro que saiu há pouco tempo, em abril. E embalado, como eu estava a dizer, pelo dia de Portugal, vamos ver aqui algumas coisas interessantes sobre o nosso país e aqui até com terras que o Joaquim Luís vai gostar de escutar. Mas tem uma pergunta que quero ver quem vai responder mais aproximadamente. Temos noção de que em Portugal somos aproximadamente 9 milhões e tal? É, eu já uma coisa assim. Os 10 milhões. É, uma coisa assim. É com os imigrantes. É. Pronto. A pergunta é, quantos jovens há em Portugal, partindo do princípio que os jovens são até aos 29 anos? Mandem assim um número. Assim, pelo menos. 4 milhões. Claro. É, imagino que é à volta dos 5 milhões e meio. Dom Duarte Joaquim Luís esteve mais próximo. 3.143.002. Eu sei disso. Muito bem. E além... Eu ainda me considero nisso, portanto eu estou nas atas. Daqui a uns tempos vai mudar, porque os últimos dados mostram que o menor número é entre os 0 e os 4. Depois 5, 9 sobe um bocado e a partir dos 10 até os 29 é tudo muito equilibrado. 10, 14, 15, 19. Portanto representam 30%, 30,3% da população. E no país dos velhinhos, quais são? Isto é jovens, Joaquim Luís. Jovens. Não, jovens. Mas, é sobre jovens. Mas eu estou a perguntar isso, se não tem também. Jovens. E há muito menos gente do que havia, por exemplo, em 1971, dos 0 aos 4 anos, dos 5 ao 9, dos 0 a 14. Estamos a falar de uma diminuição em cada faixa etária de 300 mil. Por aí. Portanto, estão a verificar. Agora vamos começar nas terrinhas. Já assim, pumbas. Qual é que acham que é o de distrito? Não acho que não é distrito, é uma cidade. Qual é a cidade que tem mais jovens? Se é cidade, é município. Uma câmara municipal que acolhe mais jovens em Portugal. Mandem assim. Tem quantos anos? Ah, isto é 15 a 24. Esqueci desse pronome. De 15 a 24 anos. Eu iria de Braga a Guimarães. Eu ia para Braga Coimbra. 5º, Guimarães 8º. Eu ia para Coimbra. Coimbra nem aparece nos 10 primeiros. Não? Não. Quantas cidades então... que é lá? Ah, então fica mais perto. Não, mas assim, eu estou a pensar mais pela própria... pelos próprios residentes, digamos assim. Sim. Sintra. A campeã com 43.627. Depois vem Lisboa e Vila Nova de Gaia. Boníssimo. O Porto em 7º. E aqui começa a minha cisma com um município do nosso país. Qual é o município que fica em 38º, ou seja... como há 308 concelhos, é o último classificado, que os últimos dados mostram que só tem 30 jovens, 30 jovens no concelho todo, dos 15 aos 24 anos. Dou uma pista, não é em Portugal continental. Ah, então é nos Cabo Açores. De Eu sei, é nos Açores. Rabo de Peixe? Não, Rabo de Peixe é uma freguesia. Não, é um município. Município de Angra. Não. Então não estou a ver. Corvo. Ah, Corvo. E o Corvo vai aparecer aqui muitas vezes. Porquê? Porque é uma ilhazinha pequenininha. Mas não é só isso. Em relação à percentagem de jovens na população ativa, em idade ativa, de 15 a 24 anos, a menor população de percentagem é no Corvo, só 10%. Aqui não deve ser pouca gente e tudo reformado, não é? Porque jovens não é coisa que acabou. Pilaram-se. Curiosamente, a maior percentagem é Ribeira Grande e Câmara de Lobos. Portanto, também terras além... Bem, Ribeira Grande é Açores, é Madeira, já não lembro. Sei que Câmara de Lobos é Madeira. Ribeira Grande é Madeira, não é? O quê? Ribeira Grande, não é Madeira. Também é. É. Eu já estive na Câmara de Lobos. Uma coisa que talvez vos surpreenda, ou talvez não, devido à idade de muitos estudantes. E porquê que se chamava? Porquê que se chama Câmara de Lobos? Porquê? Porque é onde se consideravam os lobos, no fundo. Não. Lobos marinhos. Não deixavam de ser lobos. Mas... E eles levavam na mesma. Só que faziam bolinhas. Havia, era um sítio de paradeiro dos lobos marinhos. O antepenúltimo distrito, ou seja, que tem o terceiro com menor percentagem de jovens, 15 a 24 anos, na população de idade ativa, é em Lisboa. São 13%. Qual é que é o maior distrito? O maior. Isto não é distrito, isto é município. Ah, município, sim, município. Agora é que vem os idosos. Ah. Que municípios têm mais ou menos idosos com 65 ou mais anos por cada 100 jovens? Atenção, esta é a comparação. Estão a comparar os reformados com os que têm menos de 15 anos. O que tem mais idosos, ou seja, chegam lá, é Vila Velha de Rovão. É a população mais envelhecida em relação aos jovens com menos de 15 anos. O que tem menos é Ribeira Grande. Também é menos gente, não é? Pronto, sim. Imigrantes temporários desceram significativamente de 2014 para 2015. Temporários são aqueles que só são menos de um ano lá fora. E os permanentes vão se mantendo, embora em 2012 foi o pico. Não foi na altura em que Passos Coelho disse para irem imigrar, não sei lá, foi. Para não sermos piegas. O pico sempre foi um... Sim, sempre foi uma ilha até muito, com muito pouca gente, sim. Porquê? Porque pirava-se toda aqui. O Ilha do Pico, como disse, não tem terra para cultivar, nem... Que está a Rio Carlos Bonaparte. Porque estavas a falar de um pico, nós estamos a falar de outro pico. Ah. Fala em pico. Qual é o pico europeu da população jovem, entre 15 e 24 anos? Qual é o país com maior percentagem de jovens? País? Roménia. Roménia está em sétimo. Então, talvez, não sei. Mas é um destes países emergentes, de certeza. Não, nenhum dos cinco países primeiros é emergente. Não? País com maior porcentagem de jovens. É a França. Uma olhada, olha. Terceira. Segundo, Reino Unido. E primeira? Portugal. Alemanha. Eu tive para dizer Alemanha, mas pensei, não, aí já... Portugal anda ali no 12º empatado com a Hungria, à beira de Hungria, Grécia, Suécia, República Checa. Sim, eu tive para dizer Alemanha por um motivo muito simples. E a minha lógica até afinal estava certa, mas eu pensei, não, isso não tem lógica. Mas afinal estava certa. Não é por causa da guerra. É simplesmente porque a Alemanha, como agora recebe os empréstimos de toda a gente, que eles estão lá nos píncaros, eles não estão à vontade, aquilo pode ser... Se um casal quiser ter 5 filhos, pode ter 5 filhos, vai ter a mesma situação estável do que se tivesse só 2. Vai ter 5, 6, portanto estão à vontade. É normal. Normal, isso. Claro que quem paga isso é o resto da União Europeia, mas o pessoal gosta. Vamos entrar agora um pouco mais na família e vou-vos perguntar: as mães portuguesas ou em Portugal são mães pela primeira vez em que idade? Agora. Dou-vos uma pista. Em 1960, era aos 25, 24. E agora? Eu estava na ideia que agora não andava muito longe disso, talvez pelos 22. 30. Agora são mais bem mais tarde. Ainda assim? Ainda assim? Foi só depois dos 34. Ainda assim estava mais perto. E casar? Com que idade? Homens e mulheres? O quê? 27, mais ou menos, não? 27 foi que eu casei. E a minha mulher casou com 22. Ai, foi. Olha, corresponde com a média, não, mais ou menos. Os 27 está bem, com a média em 1960, 66. Mas a média das mulheres era 25, 24. 33 anos para os homens, 31 para as mulheres. Casamento. E agora vem aquela questão que todos nós gostamos de pescar o olho. Não, estou a ver. Há mais ou menos filhos fora do casamento? Há mais. Também acho que sim, que há mais. Mais o dobro. Pois. Em 1960 eram 20 mil, agora são 45 mil, 42 mil. Claro, fora do casamento não são traições, não é? É fora do casamento, sem estarem casados. Ah, mas também por traições também há. Não, mas isso aí estão a contabilizar, na verdade. Está tudo incluído. Sim. São mais ou menos... Os nascimentos por cada 1000 mulheres. Ou seja, a milagem. Permilagem, disse bem? Sim. Parece-me que são menos. Obviamente. Bastante menos. Sobretudo entre os 25 e 29 anos e entre os 20 e 24 anos, as mulheres. Caiu, sim, mesmo assim, dos 160 a 180 para os 32 e 68. É uma coisa. Ah, vem aí uma nova! Santinho! E agora? Qual é? Da União Europeia, dos 28 países, qual é o país que tem maior número médio de filhos por mulher? Alemanha. Alemanha, 16º. Está certo. Noruega. Noruega. Nem vejo a Noruega. Portanto, Noruega está na União Europeia. Quê? Noruega não é da União Europeia. Não é? Não. Portanto, isso é só da Europa. Portanto, eu continuo mais perto. Então é a Holanda. A Holanda está em nono. Assim não vale. Assim não França. Há bocado é que disse La France. Eu ia dizer, mas tu... Então, quantidade de muçulmanos que há lá? E qual é o país que tem menor número médio de filhos por mulher na União Europeia? Só 1,3. Eu ia dizer que era Portugal. Exatamente. É? É. Vês? Agora vamos aos dinheiros. Falaste certo que eu estava a acertar em tudo. Pimba, acertei. Agora vamos aos dinheiros, que se é que interessa. Dinheiro, dinheiro. Qual é o município que tem mais beneficiários do abono de família? Vila Nova de Gaia. Está em terceiro. Eu ia dizer o Porto. Está em quinto. Isto é seguir a lógica mais ou menos. Uma coisa que falámos há bocado. Qual é que eu não vou dizer que é o Corvo. Não, é o último. Tem menos. Lisboa é segundo. Gaia, terceiro. Primeiro. É o que é o Porto? Sim, entra. Igual ao bocado, aqueles mais jovens. Está a perceber. Sabes porque é que está assim? Porque eles começaram a dar ali abonos para milho e algodão. Para rechearem a serra de Sintra. É isso aí. A questão agora é com o subsídio de desemprego. Há mais ou menos jovens a beneficiar do subsídio de desemprego? Menos. Pois. Ali de 2016, 15, 14, 13, 2012, houve ali um pico. 30 mil nos jovens a partir dos 25 anos, 12 mil entre os 20 e os 24, e agora, do género, dos 30 mil passou para 17 mil, dos 20 aos 24, dos 12 mil passou para 7 mil. Não quer dizer que há muito menos empregados. Há menos a beneficiar do subsídio de desemprego. Sim, sim. Pode ter acabado. Mas mesmo o subsídio social de desemprego, que ele vem depois, esse ainda caiu mais. O género do 15 mil para 3 mil. Isto pode ser sinal de... Bom. O RSI, o Rendimento Social de Inserção, também foi caindo de 2010 para cá. Agora vamos a uma questão. Taxa de risco de pobreza nos jovens até os 18 anos. Taxa de risco. Portanto, uma possibilidade... O quê? Mas é por país ou por... Não, Portugal. Como é que estamos em relação ao passado recente? 2013 até 2015. Curiosamente, manteve-se. Anda aqui nos 19%, 22% dos 0 a 17 anos. E agora sim, por país, qual é o país da União Europeia que tem maior taxa de pobreza, risco de pobreza, nos jovens até os 18 anos? Da União Europeia, pois a Albânia não faz parte... Para os países de leste, não é? É. Talvez a Estónia. Não, talvez o Carlos tenha que acertar. A Estónia não é. Então qual é o país com maior taxa de pobreza nos jovens? Roménia? Pois. E a seguir? Bulgária. Eu por acaso ia dizer. Bulgária, que eles estão ainda menos vizinhos um do outro. O que subiu consideravelmente foi a Grécia, percebes porquê? Claro. Em 2010 andava ali nos. Nem 30 e agora andam nos 38. Foi a que subiu mais. Roménia 47%, Bulgária 44% e Grécia 38%. Portugal está em décimo, com 30%. Aqui são capazes de acertar até nos 3 países com menor taxa de risco de pobreza. Alemanha, França... Não. Eu estou à social, já estou a dar pistas. Com menor risco de pobreza não é a Alemanha? Sim, mas é só na Europa. Não, na Europa. A Alemanha está em 22º, ainda tem 6 atrás. Então, Suécia. 6 à frente. Suécia. É está certo. É que está a mais baixa. E a seguir? Dinamarca. E entre a Suécia e a Dinamarca? Está a Noruega. Finlândia. Noruega. Finlândia. Eu queria dizer o terceiro, a Finlândia. No norte, não li no nórdico. Já foi à Península Nórdica, Dom Duarte? Já, sim, senhor. Já? Ali a Viana Castelo. Estás a ver como tu sabes. É muito engraçada esta situação. Ora. Taxa real de escolarização, traduzindo, são alunos na idade da frequência do ciclo em relação à população desse grupo etário, ou seja, que estão na faixa certa, digamos assim, do coisa. Em 1961, tínhamos cerca de 80% em que a taxa era de primeiro ciclo, a primária, em 61, ou seja, cerca de 80% da canalha tinha a quarta classe. Agora estamos quase nos 100%. Aliás, chegámos a estar, mas chegamos, não sei porquê, pós 97%. Segundo ciclo, ou seja, sexto ano, 89%. Terceiro ciclo, 87%. Estamos muito... Muito no desemprego. Entre os 393 mil matriculados, há 169 mil, quase 170 mil, que transitam de ano. Isto é que é bom sinal. Menos de metade passa o ano assim à primeira. Bem, Onde é que é mais, onde é que há maior e menor abandono escolar precoce, ou seja, há jovens dos 18 aos 24 anos fora do sistema de ensino e sem o ensino secundário? Sintra. Dos países da União Europeia. Ah. E esta vocês não chegam lá. Nem eu chegaram. Nos países da União Europeia. Maior abandono escolar. Maior abandono escolar. E há, em 2002 era 50 e tal por cento, foi mais metade da... Eu diria talvez na Alemanha, não? Não. A Alemanha está... décimo. Também não é Bulgária? Não. O Bulgária está em sexto. A ver, Portugal que é quinto. Era 50 e tal por cento em 2002, agora desceu para 20. É uma diferença grande, não é? Sim, não. Malta. Ah, Malta. Então, eles querem entrar com a Malta, não querem empatar. E a seguir, Roménia. Quem é que está empatado com a Roménia? Espanha. Pronto, portanto, está tudo... É curioso. O país com menor taxa de abandono escolar precoce é a Croácia. Só 3%. Agora estamos nos 17% de homens e 11% de mulheres que abandonaram a escola precocemente, quando em 1992, portanto há 25 anos, andávamos quase nos 60% de homens e quase 45% de mulheres. Pode falar muito portuguesinho, mas a nível escolar e formação, quer dizer, a nível escolar, os números mostram que sim. A nível de formação e educação pode ser outra coisa. Não tem nada a ver. Pois, é o que eu estou a dizer. Foram subindo o número de alunos do ensino superior, que em 96 eram 84 mil, e agora são 112.701. Olha uma coisa curiosa. Os professores do ensino superior com menos de 30 anos, quantos é que acham que há? Mas na Europeia ou em Portugal? Em Portugal, deve, talvez que, não sei. Assim, mas em números ou. Número. Eu não faço ideia, não esqueço quantas pessoas aqui há mais ou menos. 10 mil. Não, 1.008 no público, 201 no privado. O que até acho muito. Professores do ensino superior com menos de 30 anos. Ah, acho bem. Eu ia dizer talvez para aí 2%, mas assim não sei. Já não sei. Jovens inativos, há de 734 mil dos 15 aos 24 anos e 126 mil dos 25 aos 34 anos. Ou seja, não estão desempregados, mas não estão empregados. Como é que é uma pessoa que não está empregada e também não está desempregada? Está que morrendo na miséria. Estão na miséria, estão não. Sem fazer um caraças. Pois, nem empregado nem desempregado. Diz aqui, não empregado nem desempregado. Pode ser estudante. Também é verdade. Pode ser. Pode estar prestando informações do IFP. Não é empregado, também pode ser, por exemplo, ser uma entidade empregadora. Sim. Se eu estou, por exemplo, por conta própria, eu não estou empregado, mas também não estou desempregado. Temos aqui uma queda, acho que é a maior queda que já vi. A pergunta é, há mais ou menos jovens empregados dos 15 aos 24 anos? E eu vou-vos dizer, atualmente há 262 mil empregados e 102 mil desempregados. Mas em relação aos 262 mil empregados, em 1983, quantos empregados é que acham que haviam, jovens? Quase 1 milhão. Exato, quase 900 mil. E agora são 262 mil. Isto traduz o quê, Dom Duarte? A idade tardia da juventude a entrar no mercado de trabalho, não é verdade? Por outro lado, também pode ser uma maior formação a nível secundário e superior. Mas é uma queda muito grande, quase 900 mil para 262 mil aos 15 anos já trabalhava, não é? É quase. Aos 15? Sim. É quase uma queda de 70%. Deixa cá ver, de 80%. Uma coisa grande. Desempregados de longa duração, mais uma vez tivemos ali um pico em 2012. Agora há 73 mil jovens desempregados de longa duração dos 25 aos 34 anos, 39 mil dos 15 aos 24. Disseste que eu nós íamos falar era do Corvo e agora só tens falado do Pico. Pois. Continua. É muito trocadalho. Agora, qual é a maior taxa de emprego jovem, dos 20 aos 24 anos, na União Europeia? Vamos lá. Informática. Não, o país. Ah, o país. Sim, informática. Ou seja, o país que mais emprega jovens. Mais emprega jovens dos 20 aos 24. O Reino Unido? Segundo. Ai. França. Duvido muito. 13º foi a França. Bom, que é a Holanda. Muito bem, Dom Duarte. Carlos Bonaparte está aqui a espreitar para um olho a ver aquilo que é isso. Holanda, Reino Unido e Áustria. Olha, Malta aparece um quarto lugar. Coisa esquisita. Ah, daí o abandono escolar, eles vão todos trabalhar. Claro. Ah, eles deixam a escola, vai tudo trabalhar. Pois não. Não, não, não, não, não. Ah, senhor. Portugal está num honroso 20º lugar, mais um bocado está cá em baixo, à beira da Grécia, da Itália e da Espanha. A Espanha também, uma pessoa fala que a Espanha também está ajeitada em algumas coisas. Mas isso é, nós temos uma maneira. Em Espanha, em tempos que está bem pior que nós. E que maneira. E também de hoje. Olha que melhor que nós não está assim muito. Não, não está assim muito, mas é assim, está melhor no sentido do salto que deram e não terem tido ali a troika endividados até 2500. Mas tendo isso, nesse aspecto sim, ficar melhor do que Portugal, mas passaram por uma crise maior, sim. Eles tiveram um taxa de desemprego quase nos 25%. Agora, vamos para a taxa de desemprego. A Espanha é a segunda. Qual é a maior A dos 20 Grécia. aos 24 anos? É a Grécia. Mas é engraçado que. Engraçado, até pior nenhum. Em 2002 a Grécia andava ali nos 20 e tal. Agora está a 49. Metade dos jovens dos 20 a 24 anos Não tem emprego. não têm emprego dos que já nos estão a estudar. Portugal está muito longe, está em sexto. Logo ali. Grécia, Espanha, Croácia, Itália, Chipre, Portugal. O melhor desempenho na Europa é da Alemanha. Logo a seguir, Malta. Opá, isto é gente da Malta, temos que ir para lá. Joaquim Luís, vamos até Malta também. Sabes falar inglês, pá? Eu nem sei como é que eles Mas falam lá. é italiano. Italiano, La Valletta, deve ser. É italiano, Como é? que é? Em Malta. É Mas Malta. fala-se inglês. Também se fala inglês, Ah, mas a italiano aqui com o língua Joaquim Luís. nativa. Mas a língua nativa é o italiano. O maltês, não sei se ainda se fala. Era o idioma nativo, mas foi muito dominado. É um bocadinho como o Samarino. Mas pronto, a Malta fala muito italiano. Agora, voltamos a Portugal e vou mostrar aqui uma lição de geografia para o Joaquim Luís nos ensinar. Qual é o município que tem mais jovens desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional? Dos 15 aos 24 anos. Posso dizer? Podes. Sintra. Mais desempregados, não. Ai, mais Mais Sintra. inscritos no desemprego, ou seja, oficialmente. Vila Nova de Gaia. Podia ser, mas nem está nos 10 primeiros. Isto é Acho percentagem, não? Ah, pois, eu disse maior número, não. Mas é, isto é em percentagem. Dos 15 aos 24 anos. que deve ser para aí Bragança. Não, não chegam lá. Ferreira do Zêzere. Onde é Não. que é Ferreira do Zêzere? Santarém. Santarém. Ou em Ferreiro Zêzere ou em Santarém. Porquê que é o Zêzere? É onde passa o rio Zêzere, que é um afluente do rio Tejo. Ah, sim, mas Ferreira do Zêzere Isso já faz parte. já fica para cima das portas do Rodão. Sim, mas administrativamente Ferreira do Zêzere ainda faz parte do distrito de Santarém. Eu acho que não. Sim, senhor. Temos que ver isso. Eu, quando chegar a casa. E eu sei porque o Cesarense joga nos distritais de Santarém. Joga ou jogava no distrito de Santarém Clube. Até que enfim convencer-me que o futebol é útil para a cultura geral. O Carlos Ah, sim. sabe Ah, isso geografia acontece muitas vezes. devido ao futebol. No Olha. desporto sabemos muitos países, olha, capitais ou cidades lá fora, porque associamos um clube a essa cidade. Olha, conheces o ciclismo? A equipa do Astana. Cazaquistão. Exatamente. Porque lá está na equipa cazaque, habituámos a ouvir a estar na Cazaquistão. Porquê? Astana é uma marca, mas é a capital do Do Cazaquistão. Cazaquistão, é É a verdade. Sim, capital. então, aliás, o Benfica também jogou contra o Astana, precisamente Na Liga dos Campeões na de Liga dos Futebol. Campeões na época Estreou o passada. Renato Sanches. Ganhou 2-0. E sim, foi no Cazaquistão. Foi a primeira vez que o clube do Cazaquistão jogou a fase de grupos da Liga dos Campeões. Não tenho ideia do Benfica ter ganhado lá 2-0. Foi. Eu não sei se foi lá, se foi cá, Ah, mas sei cá que. Mas sei ganhou, que. Mas acho, sei não. Eu que. nem sei que ele Lá empatou jogou. 0-0. Segundo lugar, Penedono. Onde é que é isso? Perdedor. Penedono. Penedono é em Isso é tudo Viseu. para. À Serra da Penedono é em Viseu. Estrela, anda ali na zona. Terceiro, Monforte. Monforte é aquele atabio que matou o Zé Maria, que matou o Márcio. Monforte. Isso é para Porto Alegre? É para a fronteira. É para Pois. você. Para o Meda. Alentejo. Aliás, Meda é a guarda. Arronches. Arroz também é Porto Alegre. Vila Nova de Poiares. Esse é Coimbra. Coimbra. Mourão. Évora. É. Avis. Santarém. Ah, Évora também é isso. Na Évora. Sernancelha. Sernancelha. Ai, caramba, onde é que isso é? Eu ia dizer que era Castelo Branco, não tenho certeza. É, praia. Vila Nova Rei. Também isso é Castelo Branco, de certeza. Povoão grande em Sirte. Acabei de dizer os 10 municípios com mais maior porcentagem de jovens. Isso é tudo serranos. Eu tive um vizinho meu nos tempos de criança, quando eu ainda vivia no Porto, que ele era de Penedono. E o apelido dele era o Padouro, porque falava assim mesmo. Isso é maneira de falar para as pessoas. Já agora, só dizer que entre alguns, e eu sei porque o Clube Desportivo Monfortense jogava na AF de Porto Alegre. Também lá jogava o Sport Arroios e Benfica. Por falar em fronteira, que o Joaquim disse, fica perto da fronteira para Chica, também é lá também é um clube que é o Fronteirense. Quanto ao clube de Vila de Rei, é mesmo assim que se chama, Clube de Vila Rei, que é de Castelo Branco. Ah, isto sabe tudo por causa do futebol. O grupo de Rei é mesmo a terra chama-se. Eu sei. O Grupo Desportivo de Poiares, o Sporting Clube da Meda, o Clube Desportivo Recreativo e Popular, e Cultural do Penedono. Carlos, ele sabe tudo por causa do futebol. Educação. Tu tens de ir para treinador ou para coisas de futebol. Não, geógrafo de futebol. Geógrafo. Eu já tive um site, que aliás até está no arquivo da Antena Web, quem quiser, futebol em Portugal, ou melhor dizendo, futebol em Portugal, .antenaweb.info, e lá vão ver o trabalho que foi feito entre 20 de novembro de 2007 até 3 de maio de 2009. E obrigado. Isso é batota, por isso é que sabes tudo. Pronto, então o futebol também é cultura. Agora vamos aos 10, mas estes são mais fáceis. Aos 10 que têm menor percentagem de jovens inscritos no Instituto de Emprego, ou seja, menor percentagem de jovens oficialmente desempregados, dos 15 aos 24. Vou do décimo para o primeiro, até para lançar o suspense, para vocês saberem quem é qual é o município que tem menor taxa. Matosinhos, não sei. Porto. Óbidos, também não sei. Daria. Admira. Admiro. É o trio. Não, e o trio Admira. De onde é que é Admira? É de Beja. Admira. É de Beja, do Distrito de Beja. Aonde? É do Distrito de Beja. Não. É. O Sport Clube Admirense é de lá. Portanto, eu tenho de ir ver essas fotografias. Não trouxe o mapa hoje? O de Mira fica no Rio Mira. O de Mira? E o Rio Mira é onde? É no Alentejo, mas para a direita, mais para a beira-mar. Acho que é. Isso sugeria que... Então, mas para a potenciar a Beja não é mesmo? Beja é do outro lado. Não interessa. Há terras no litoral que pertencem a Beja. De certeza. Pois eu não sei, mas aquilo que eu sei é que o Admirense jogava na... Jogava, nós realmente a uma altura teve muito... E já agora, por falar, os rios em Portugal ou nascem de norte para sul ou de leste para oeste. Menos um. Guadiana. Não. Guadiana vai para baixo. De cima para baixo é o Sado. O Sado também vem para baixo. É o Mondego. Não. Não é o Sado que vem para cima. Vem para Setúbal. Pô, vem para cima, vem de baixo. Ah, é o Sado. É o Sado. Óbidos é ou o único que sobe. Santiago do Cacém. Sabes porque é que ele sobe? Tu vais à zona de Setúbal e de Lisboa. Está tudo cheio de aletijanos. Está tudo cheio de aletijanos. E eles trouxeram água para lá. Não, ia no rio. Não queria ser aletijano e veio para cima. Santiago do Cacém, que é Lisboa, distrito de Lisboa. Silves. Que é Algarve. Mafra. Lisboa. Odivelas. Lisboa. Nem fala aquilo agora. Cascais. Oeiras. Lisboa. E agora, o concelho com a menor taxa de desempregados oficialmente dos 15 a 24 Sintra. Anos. Monchique. Que era um Algarve. Também. Aliás, onde houve, inclusive, há pouco tempo, no ano passado, há 10 anos, achou um grande incêndio. Também. Isto aqui agora é para o Carlos. Tivemos um momento, o Joaquim Luís quase nem respondeu, porque o Carlos é muito bom em geografia. Em futebol. Em futebol, sim. Não é em geografia. Na Europa, qual é o país que tem maior utilização da internet com os jovens dos 16 aos 24 anos na União Europeia? Isso é muito difícil de dizer. Porque é verdade. Eu acho que há um grande equilíbrio entre a maior os parte deles. Os primeiros é tudo 100%. E até ao 11º, incluindo Portugal, é 99%. Mas pronto, oficialmente quem é que está em primeiro? Não sei se Alemanha. Luxemburgo. Ah, Luxemburgo. E em 85. Quem será? Em último, em quem será? Último, é Espanha. A Roménia. Não tinha essa ideia da Roménia. 85. Já está um bocado longe dos outros, que é de 90 para cima. Menos a Roménia e a Bulgária, que estão sempre ali muito unidos. Sim, mas não tinha essa noção. E não, pois, mas também cá está, mas eu não tinha essa noção. Agora vou eu lixar-vos. Não vou nada, para vocês vão responder logo. Lixa, lixa. O município português que tem mais alunos por computador nas escolas do básico e secundário, ou seja, que estão mais... deviam ter mais computadores, o que é que não tem? O município, claro que é um concelho, ao qual pertence a freguesia de Vila Meã. Qual é o concelho? Amarante. Pumba! Empatado com a Ruda dos Vinhos, que é onde? Lisboa. Depois vem. Tinha um colega meu que era lá da Ruda. Já agora. Estes dois, Amarante e a Ruda, têm 6 computadores, 6 alunos por computador. Ou seja. Amarante aqui é 8? Não, são os dois com 6. São os dois. Amarante e a Ruda. Há 6 alunos por cada computador, em vez de haver individual. E qual é que está em último? Vou chegar lá. A Ruda dos Vinhos. Salvaterra de Marcos. Santarém. Mafra. Lisboa, já falei. Torres Vedras. Leiria. Mortosa. Aveiro. Oliveira de Frades. Acho que é Viseu. Oliveira de Frades. Ah, é capaz de ser Viseu, é? É Viseu. É aquela zona ali. Mortosa, já disse. Ana Dia. Mortosa, Coimbra. Onde é Mortosa? Onde é que é? Ah, o Mortosa fica. Quem vai ali para a Torreira. Sim, ele está a dizer em distrito. Quem vai ali para a Torreira. Aliás, aquilo tem. Eu é ver se ele não sabe os. Ele só sabe o distrito, aquilo, não é? Não, não, é. Não. Então não conhece a Praia da Mortosa? Eu não, nunca vi. Aliás, a Praia da Mortosa e a Praia da Torreira são as duas, são duas grandes praias. Olha, eu lá no Rio Boga, à pesca das anguias. Ou como eles dizem, a Mortuosa, porque sim. Eles. Eles abrem muito. Já agora, só dizer que não é por causa do futebol do Clube Mortosa, é por causa do Sport Marítimo Mortuense, que é o clube de futebol feminino que durante muito tempo esteve na 2ª Divisão e na 1ª. Eu vou desistir. Quando vierem falar de futebol, fala só um bocado. Aquilo está a falar de cidades, não é? Aquilo, ou seja, eu presumo que também seja uma zona muito piscatória. A Mortosa é. Pois, eu calculei por causa do. Para do, comer umas anguias, é por causa do Mortosa. Por isso é que eu não conheço a Mortosa, não como anguias. Eu não conheço ali a Ria da Beira. Conheço, mas não, anguias não é comigo. Ana Dia. Coimbra. Severo do Volga. Aveiro também. Cabeceiras de Basto. Braga. Agora, aqueles que têm um aluno por computador, está correto. Carraseira de Anciães. É Bragança. A sério? É Bragança, mas que surpresa. Bem, também. Não é para ver muitos computadores, é para ver poucos alunos. Poucos alunos, pois. Sabrosa. Isso é em Vila Real. Mora. Mora em Setúbal. Mora? Ah, não. Mora em Évora. Ah. Estava a confundir com... Está aqui o vigilante. Eu estou aqui à espera. Não, sabe o quê? Eu estava a confundir com uma Mora de Setúbal. Mora, Seixal. Não, pois há Mora. Cochete. Sim. Pampilhosa da Serra. Coimbra. Melgaço. Viana do Castelo. Terras de Bouro. Terras de Bouro é Braga. Alcoutim, acho que é Algarve. É Faro. Sim. É lá para baixo, acho que quase a chegar ao Água. Alter do Chão. Porto Alegre. Alter do Chão, são os famosos cavalos de Alter. Alfândega. Uma raça especial lusitana. Alfândega da Fé. Alfândega da Fé. E não é Fátima. Pois, Fé. Não é Fátima. Bom, mais um trocadilho, mais um aí, bomba. E o último, que é o melhor, empatado com os outros, Miranda do Douro. Muito difícil. Miranda do Douro, onde é que é? Eu, se não estou em erro, pois é, engraçado, isso não estou agora onde é que é. Engraçado. Os mirandeses, os pauliteiros. Sim, também, é de Bragança, é mas... Pois. Mas eu não tô... É baixo de Bragança. Mas eu não lembro nenhum clube de futebol. Ah! Ai, Jesus! É bem a baixo de Bragança. Quando bem, eu falei em Fátima, para ele... Ai, Jesus! Manteigas. Manteigas ou na Guarda? Arruns. Já falamos, já falamos. Santa Cruz das Flores. Isto é Santa Cruz das Flores. Isso não é dos Açores? É. Pois. Na Ilha das Flores. Mas eu não conheço nenhum. Não, mas eu aí sabia porque conheço uma pessoa que vive. Porto Muniz. Porto Muniz é na Madeira. Vila Velha de Ródão. É em Castelo Branco. Olha o que eu tinha falado. Barrancos. Barrancos é em Évora. E aí não é por causa do futebol, é por causa do Zé Maria. Lajes das Flores. Barrancos. Sim, o Zé Maria ganhou o primeiro Big Brother. E portanto, era para isso. E os bois todos? Eram os touros de morte. Laje das Flores e Corvo. Olha, eu gostei desta. Vou trazer mais vezes assim o concurso. Vocês os dois juntos está... Ah, ainda digo mais. Oleiros. Leiria é Coimbra. É Castelo Branco também. Almeida. Almeida é Guarda. Almeida não é onde estão a fechar a caixa que eles não querem. É, exatamente. Pois. Já fecharam? Pois. Fecharam lá. Vinhais. Vinhais é em Bragança. Sabugal. É na Guarda. Já está a dizer tudo bem? Já lá estive, eu já lá estive. Já está a dizer tudo bem? Sabugal já. Mação. Mação Santarém. E aí estou a associar. É Santarém, não é, Joaquim? Quê? Mação. Está certo. Eu estou a associar, mas atenção, aí estou a associar para uma coisa diferente. Por causa de um grande incêndio que foi de. De Mação até ao Gavião. Ao Gavião. Que destruiu a mata toda em 2003. Destruiu o Matão. Ora, Passo Ferreira. Ai, não Lousada. Sei. Porto. Ai, Lousada é Braga. Não é? Ah, Lousada é Porto. Porto. Pá, então não sabes aqui perto. Não conheces o futebol clube Lousada. O Valongo também não é Porto. Oh, é mas é que há um clube em Braga, também sei que Lousada foi para Braga, por causa do clube de futebol. Deve ser de alguma localidade zita, qualquer. Vila Franca do Campo. Vila Franca do Campo, ah, caraças, isso soa-me. Não, isso não, agora não estou vendo aqui é. Não, isso está a uma soar a Évora, mas não deve ser. Não, Vila Franca, também, honestamente, não tenho certeza, mas dá uma impressão que é ali para. A meio de Portugal. Guarda. Aveiro, Coimbra, Leiria. Pois é, que eu não estou a ver que seja por aí. Não sei, também não sei. Lagoa, está aqui uma rasteira. Lagoa é Algarve. Ou não é. Lagoa não é Algarve esta. Ah, tá, pode ser a Lagoa dos Açores. Exatamente. Caso boa Lagoa de Vitória. E eu não conheço nenhum clube de futebol na Lagoa dos Açores. Só para, é Lagoense. Não, acho que não existe. Só para não me chamarem de burro. Boa não, pá. Eu, para a semana, se não me vai, vou trazer um mapa. Fiquei entusiasmado com isto. Olho para eu aqui ao saltinho. Pronto, já fizemos uma viagem numérica e geográfica para Portugal e já passou mais que o tempo, mais do que coisa. Mas valeu a pena. Quem ganhou? Eu? Não, aqui o professor foi o sol vigilante, mas não deu para ver. Porquê? Para a semana vai ser porque à vez. Porque eu era à mesa de júri. Eu sei, mas para a semana vai ser à vez. O outro não pode falar quando não responder. E depois vemos quem ganha. Ah, bem, o Carlos gosta destas coisas. Ah, bem. Agora vamos embora, ainda vamos marchar para o Santo António. Santo António. Esta semana não se trabalha em Lisboa, a maioria. Hoje é feriado. A maioria não. Quinta é feriado. Segunda, quarta e sexta é pontos. Ninguém. Esta semana toda. Porquê? Terça é feriado, quinta é feriado, segunda, quarta e sexta são pontos. E quando estás a rir? É. Esta semana não se trabalha em Lisboa, não é? Aconteceu-me. Mais que uma vez. Aconteceu-me uma vez em solteiro ainda. Depois aconteceu-me já em casado com o meu filho. Apanhou, tomou um banho na fonte de água, no luso, a brincar com a água. Caiu, que estava cheio de água. Tipo, por acaso, íamos de férias e levava a roupa para lhe mudar a roupa. Um dia ele era pequenino. Isto vinha a propósito de quê? Os feriados de Santo António e o então, eu apanhei. Precisamente o que se está a passar agora. Acontece, sim. E depois nós compreendemos os dias, mas regras não, dávamos dias de desconto, sim, para compensar as pontes. Aliás, mesmo até no princípio do ano, já quem queria, já contava com aquilo. Pronto, um agradecimento oficial e por escrito ou não à Pordata.pt, Fundação Francisco Manuel dos Santos. Última pergunta para irmos embora. Onde é que é o Largo Monte Roio Mascarenhas, em Lisboa? Ah, isto é para lá para cima, para uma coisa. Ah, fica a pensar para a semana. Não é? Onde é os continentes, essas coisas? Não sei. Tudo. Sei que é a sede da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É as sedes de... Isso não é Verde Largo do Rato? O quê? Ah, eu mando a sorte. Não conheço nenhum clube no Largo do Rato. Nunca. Seria o Ratinho? Nunca. O ratado. Já agora, conheces o Caco? O Caco? Não é o Caco, é o Caco. Caco? Caco? Não. O que é o Caco? O que eu conheci era o Caco. Caco. Caco. Clube Atlético de Campo de Ourique. Uma equipa de hóquei e patins e de voleibol. Já não é o mundo dele. Ele é só bom. Bom meio redonda. Se fosse o CAC. 11 contra 11. Se fosse o CAC, eu conhecia CAC Pontinha, que era o Clube Atlético Cultural da Pontinha. Era? Sim, existe agora. A Pontinha, mas eu não conheço essa coisa. E a Sociedade Musical de Canessas, que tem um clube de futebol. Canessas? Sim, Canessas. Bem, vou embora cá para vocês que é a terra da Canessas fica lá no lugar onde ela está. Ali de, não sei onde é que ela está agora, não sei onde é que ela fica. Ali de Canessas, não sei onde é que ela fica, será? Não, isso é de nome, mas é. Canessas, onde é que fica? Eu sei que é de centro de Lisboa. Na Malveira. Pois, junto, ver, junto ao estádio do Atlético da Malveira. Concordo, plenamente. E onde é isso? Ah, pois é, temos que parar aqui a gravar. Aí não está a gravar, pá. Ah, ninguém fecha o programa. Já ia embora. Então, pronto, 28 até para a semana. Sim, muito. Para a semana vamos viajar mais para aqueles lados. Pronto, então. Vão lá, ouvindo, estão lá embora. Até para a semana.